Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco. Faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira, no acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital: Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. O objetivo desta conversa é dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos residentes nestas paróquias. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Francisco, vou-lhe colocar a primeira questão, e que tem a ver, portanto, com o que acabei de referir, para que os nossos ouvintes fiquem a saber alguma coisa acerca do Francisco. O Francisco é natural de onde? Eu sou natural de uma pequena aldeia do concelho de Cantanhede, povo do Bispo, freguesia de Orentã e paróquia de Orentã, junto a Cantanhede. Tenho 27 anos. Como é que descobriu a sua vocação, que tudo leva a crer que seja para sacerdote? Se Deus quiser. Já foi um pouco mais tardiamente, portanto. Eu estava no 11º ano, tinha 16 anos, quando mudámos de pároco na minha paróquia. Um padre de quem recordo tenho as mais gratas recordações, teve que se aposentar. Ele era pároco da minha freguesia há 62 anos. Eu cresci com esta referência: o pároco é o Padre Manel e o Papa é o Papa João Paulo II, nunca tinha conhecido outro. Depois, com a mudança de pároco e com as dificuldades para reorganizar o serviço, houve necessidade de suspender um conjunto de serviços paroquiais na minha paróquia. E nesta altura o povo revoltou-se contra o prior novo, porque não compreendia como é que era possível não haver o mesmo serviço, a garantia do mesmo serviço paroquial. Eu lembro-me que fui ter com ele à sacristia no final, depois de ver o povo revoltadíssimo, e perguntei-lhe: Senhor Padre, diga-me lá o que é preciso para ajudar, para evitar esta situação. E ele, penso que meio a brincar, meio a sério, disse: rapaz, vai para o seminário, porque se houvessem mais padres, nada disto aconteceria. Aquilo ficou a matutar, e no mês seguinte, quando ele foi à paróquia, à capela, no caso, eu fui ter com ele e disse: Senhor Padre, aquilo que me disse deixou-me perturbado, porque nunca até aí, apesar de eu ser acólito, membro do grupo de jovens, ajudar na catequese, nunca até aí tinha surgido essa possibilidade. E aquele convite, que foi assim de forma inesperada, acabou por mudar muita coisa. Depois entrei no pré-seminário e, passado um ano e meio, tinha o meu discernimento certo, não é? Tinha que entrar no seminário. Terminado o 12º ano, entrei. A família não compreendeu logo desde o início. Foi um trabalho, uma missão que Deus com certeza também operou nos corações deles para compreenderem esta minha vocação. E pronto, depois permaneci 6 anos, primeiro ano no ano propedêutico, em Leiria, onde estudava a Diocese de Coimbra, e 6 anos no Seminário Maior, em Coimbra. Francisco, portanto, eu costumo dizer que, de facto, Deus chama-nos das formas mais variadas e, às vezes, de uma forma tão simples, não é? Que, no fundo, é o caso que acaba de referir. Pronto, e já tenho dito e volto a repetir. Muitas vezes as pessoas que nos escutam podem pensar: mas como é que Deus o chama? Como é que é a vocação? Como é que é? Mas, quer dizer, de facto, é através destas coisas tão simples que Deus nos chama e nos torna inquietos, porque, no fundo, isso que acabou de referir, fico com a ideia que ficou inquieto, porque andou... A ação de Deus, né? Há uma... A vocação nasce connosco, né? O caminho vocacional é um caminho... Desde que fomos sonhados no coração de Deus, né? Desde o ventre materno eu te formei e eu te gerei, diz o Senhor a Jeremias. Portanto, há aqui um ato de fé. O Senhor criou-me para esta missão concreta: vir a ser sacerdote, se Deus quiser. Ora, o processo vocacional depois serve-se de muitas mediações, muitas pessoas que nos entrecruzam na nossa vida, e confesso-lhe, eu entrei, a primeira atividade que fiz no pré-seminário foi na Páscoa, no Tríduo Pascal, e logo naquela quinta-feira santa de 2002, eu senti que tudo fazia sentido. Todas as pessoas, todos os acontecimentos na minha vida, todos os traumas, mas também todas as alegrias, todos os projetos, um conjunto de gente. E lembro-me que nessa noite emocionei-me porque comecei a ver como Deus é bom e dispõe tudo. Eu precisava de passar por tantas coisas, conhecer tantas realidades. Houve um conjunto de mediações que fez com que, na altura certa, que foi a altura sonhada por Deus, Ele se pudesse me revelar a vocação que tinha para mim. E isso é uma felicidade quando a pessoa em Deus encontra aquilo para o qual tudo se encaixa e encontra aquilo para o qual foi criado, não é? Francisco, muitas vezes o que nós precisamos, se calhar, é de um pequeno empurrão, porque, quer dizer, se aquele seu parco não tem-lhe falado nesta situação, pronto, podia ficar adormecida durante mais alguns anos, podia ser ver mais tarde, ou até podia, se calhar, enfim, nunca conseguir a felicidade que vai ter como sacerdote, porque nós realizamos, somos felizes, mediante, de facto, o projeto que tem para Deus, se é que nós o descobrimos. Porque eu penso que muitas vezes nós, se calhar, vivemos muitos anos neste mundo e não procuramos descobrir qual é a missão que Deus tem para nós. E é pena, porque certamente seríamos muitíssimo mais felizes e acabamos por não ser, andamos, se calhar, noutra coisa, trocados. E é uma pena, porque realmente quando vimos com uma missão concreta, como há pouco referiu. Eu penso que este ano da fé pode ser bom para darmos uns pequenos empurrões, mas já falaremos disso mais para a frente. Neste pequeno diálogo que tivemos, disse-me que também foi acólito. Enquanto acólito, eu creio que, pronto, um dos grandes objetivos para os acólitos é, de facto, que a partir daí se venha a descobrir se há algum, porque pode não ter, se há algum tem vocação. Mas enquanto acólito não se apercebeu que poderia eventualmente ter vocação para o sacerdócio. Eu penso que o problema ou a virtude está precisamente naquilo que falou, no facto de nós estarmos atentos às mediações com que Deus serve. Eu confesso-lhe, a minha vida cristã sempre foi muito linear. Eu fiz a catequese, estava inscrito na educação moral e religiosa católica. Não sou filho de uma família especialmente fervorosa na fé, não. Mas, de alguma forma, sempre vivi na sombra da Igreja. Estive como acólito vários anos, ajudei a fundar o grupo de jovens da minha paróquia, ajudei desde o sexto ano, no final da profissão de fé, a auxiliar a dar catequese aos mais novos. Sempre estive à sombra da Igreja e a minha vida cristã sempre se foi vivendo. Mas depois é o tal mediação, o tal empurrão, para usar a sua expressão, que faltou. Eu penso que nós, em matéria vocacional, temos que passar da nostalgia, de olhar para "ai, antes havia", para a profecia. Não, eu tenho que ser portador da voz de Deus para outros. E como eu acho que fui fruto da bondade e da misericórdia de Deus, porque eu estava a um passo de ser engolido pelo mundo, não é? Estava a um passo de viver a minha fé, sim, claro, de uma forma regular, mas não profunda. Estava a um passo tudo isso. E a minha vocação é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Eu senti que em dado momento o Senhor mesmo me chamou, resgatou, me separou. A eleição divina é sempre esta separação, quer-te para mim. Eu senti isto a acontecer na minha vida através da mediação de várias pessoas. E eu penso e tomei para mim que havia de consagrar o meu ministério a ser porta-voz vocacional. Eu tenho que passar da nostalgia de considerar que antigamente é que era, e tínhamos muitos sacerdotes, e tínhamos muitas famílias cristãs, para a profecia. Não, o futuro vai ser bom, se eu também for porta-voz de Deus junto de outros jovens. A realidade juvenil, os grupos juvenis, a catequese, como falou, os acólitos, aliás, o Santo Padre fala dos grupos de acólitos em diversas situações como viveiros de vocação, e portanto todas essas pessoas que são mais próximas hão de ser ajudadas, pois com certeza, a encontrarem a sua vocação, seja ela de consagração especial, pelo sacerdócio ou pela vida religiosa, ou famílias cristãs. que tanto dela carecemos, não é? Ou que serão, pois, viveiros, com certeza, de vocações de consagração. João Paulo II dizia que, pronto, todos os que nascemos temos vocação para a família, mas depois, para uns tantos, há como que uma segunda vocação, uma vocação à perfeição. No fundo, será esse o caso do que fala, portanto, sacerdotes consagrados, das freiras. Francisco, há pouco disse que a família, nos primeiros tempos, não compreendeu, que é natural. Mas pronto, depois com o tempo aceitou, certamente. E já agora, aqueles amigos que conviviam consigo, como é que eles reagiram quando souberam que o Francisco tinha vontade de ir para o seminário? Eu tive a graça de ser muito prudente, ou tive a graça de ser inspirado a ser muito prudente em matéria vocacional e no meu percurso de vocação. Quando aconteceu esta conversa com o Sr. Padre Carlos Delgado, que foi o pároco que me chamou ao pré-seminário, que agora está na Igreja Nosso Senhor de Lourdes, em Coimbra, eu senti logo desde o início que eu não deveria falar com ninguém. Deveria guardar para mim. Porque a voz de Deus tinha que se fazer ouvir clara e sonora. E no meio do ruído do mundo seria péssimo. Aliás, o conselho que eu dou a todos aqueles jovens que acompanho em matéria vocacional é este mesmo. Não falar. Não vale a pena fazer grande alarido com a situação, porque depois o ruído do mundo perturbará a voz de Deus. E em matéria vocacional foi assim. Eu sabia que a minha família não ia entender. Eu sabia que provavelmente as pessoas mais próximas, inclusivamente as pessoas da Igreja, iriam ter a sua opinião a dar, e a opinião poderia ser uniforme. Eu sabia que os meus colegas e amigos poderiam também não compreender a situação. E por isso guardei silêncio. Ou seja, durante aquele ano e meio de pré-seminário, a informação foi muito escassa. Na escola ninguém sabia, na igreja ninguém sabia, na família sabia-se uns pequenos sinais. E quando decidi, a primeira pessoa com quem falei foi com o Sr. Dom Albino, que Deus o tenha, no dia 22 de maio de 2003. Tenho a data, recordo-a com saudade. Nesse dia disse: Senhor Bispo, sinto que o Senhor me chama para entrar no seminário, para ser sacerdote. Ele acolheu-me. Foi a partir daí que eu comuniquei à família, comuniquei aos colegas, pois as reações, como eu esperava, foram dos vários quadrantes. Uns que apoiavam imenso, outros que diziam: que pena, que foste convencido, enganado, algum padre te lavou a cabeça, coisas desse tipo. Preveni-me em tempo próprio, oportuno, e por isso não procurei fazer grande alarido e ouvir a voz de Deus, que é a única que importa. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mar distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte. Thank you. papel abandonado, palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte. Francisco, há quanto tempo é que recebeu o diaconado? Há 2 anos, no dia 28, dia 27 de junho de 2010. Portanto, já esteve noutra paróquia, portanto, como diácono? Sim, na unidade pastoral de Ferreira do Zêzere, no extremo sul da Diocese de Coimbra. O caso do João Pedro, que veio para esta zona, portanto, também há 1 ano e pouco, veio um pouco na situação que veio agora o Francisco. Ele, ao fim de algum tempo, depois foi ordenado para sacerdote. Certamente que será o que vai acontecer consigo também. O que penso, sim. O que penso, pois. Ainda não se sabe quando é que... Não, ainda não, sim. Pois, ele naquela altura creio que foi... Em dezembro. O dia 11 de dezembro, porque nós fizemos aqui uma gravação com ele... Foi no dia 11 de dezembro. Sim, senhora, pronto, seja quando for. Quando for ordenado, o que tudo leva a crer, há mais diáconos na mesma situação ou não? Não, não há. Quando o Francisco foi para o seminário, quantos é que foram? Da Diocese de Coimbra, só eu. Ah, pronto, também. Portanto, também é normal que... Se for ordenado que seja só, também não tem mal nenhum, portanto, é pena que não haja muitos. Não haja mais. Nestes anos de seminário, o Francisco foi a algumas jornadas mundiais da juventude ou não? Não, não tive a possibilidade de ir nem nos anos de seminário, calhau a de Alemanha, depois a de Sydney e agora recentemente a de Madrid. Infelizmente não tive possibilidade de ir a nenhuma delas. Espero, do sonho, não sei se será possível, do ano que vem. Para o Brasil. Do Rio de Janeiro. Pois, era ótimo, não era? Portanto, não havia nenhuma. Sim. Até porque a ideia com que fica é que as jornadas... Pronto. São uma ocasião única, são uma intuição estupenda do bem-aventurado Papa João Paulo II, que tanto bem tem feito à Igreja, e as jornadas têm pontualizado bem também a vida e o ministério do Papa Bento XVI, que toda a gente diz que é um Papa tímido, um Papa fechado, mas que de alguma forma nos podemos dizer que se transfigura nas jornadas. Apesar de não poder ter estado em nenhuma das 3 por ele feitas, em todas elas acompanhei à distância, e hoje é muito possível, através da internet, estarmos lá quase. E foram a jornada de Madrid, então, foi estupenda. Mais a mais veio no momento em que a Igreja atravessa tanta convulsão e a jornada de Madrid foi estupenda, foi um êxito pastoral e foi muito marcante. Tive a graça de acompanhar alguns jovens, prepará-los para ir para a jornada e de recebê-los quando vieram e sei que as suas vidas mudaram. E, portanto, encontraram-se com Jesus, fizeram um caminho de fé e de comunhão com a Igreja estupendo e vieram mudados. Por isso é muito benéfica esta experiência da Jornada Mundial. Aliás, as pessoas costumam dizer, portanto, que as jornadas podem, de facto, alterar a vida de uma pessoa, tanto no aspecto familiar, sei lá, uma pessoa que é casada, como inclusive pode vir a descobrir a vocação ou outra coisa qualquer. Sim, sim. Portanto, não há dúvida nenhuma que são coisas que podem modificar completamente uma pessoa. Depois falou aí noutro aspecto, que é o acompanhamento. Aliás, se o Francisco for ao Brasil... Certamente que vai acompanhar jovens que estão, pronto, grupos de jovens. Exatamente. E se isso acontecer, portanto, não há dúvida nenhuma que é uma oportunidade também única, porque permite fazer aquilo que se chama itinerário, não é? Portanto, é muito tempo com aqueles jovens e que permite, portanto, dar valores, dar doutrina, dar muita coisa, não é? Nós precisamos urgentemente de chamar os jovens à Igreja. Como diz um movimento juvenil que tem como lema, o movimento Shalom tem como lema, a Igreja só será jovem quando os jovens forem Igreja. E, portanto, é necessário urgentemente cativar a juventude, ajudá-los, encaminhá-los. E penso que estes encontros são determinantes. A participação na Jornada Mundial da Juventude, as peregrinações a Tizi, que o nosso Secretariado da Pastoral Juvenil organiza anualmente, e tantas outras atividades aqui no nosso contexto, nas nossas paróquias, com os nossos grupos, precisam urgentemente de serem sempre acompanhados, onde estar no top das prioridades pastorais do nosso serviço aqui, porque são a Igreja da Amanhã. O Papa tem insistido para que se leia o Catecismo, principalmente neste ano da fé. Para as jornadas do ano passado foi distribuído aquele Catecismo, o Iocate, não é? O que é que acha desse documento? Olha, são documentos maravilhosos. Primeiro, o Catecismo, graças a Deus, neste ano da fé vem reproposto, como cito o Papa, o verdadeiro fruto do Concílio Vaticano II. Um autêntico fruto do Concílio Vaticano II. Eu penso que nós temos ali um tesouro que estava, como todos os bons tesouros, guardados em museu. E o ano da fé vai ter a possibilidade de expor essas obras de arte, tirá-las dos cofres e colocá-las à disposição dos fiéis. Ainda na abertura do ano da fé, no passado dia 11, o Papa, no final, entregou o Catecismo a algumas leigos, representando assim a Igreja Universal. Este é um tesouro que o Papa nos confia e que nós temos que saber aproveitar. Juntamente com o compêndio, também por ele publicado em 2005, que de uma forma mais sistemática e simples organiza o Catecismo da Igreja Católica, e agora mais recentemente com o UCAT, que foi elaborado tendo a presidência do Cardeal de Viena, o Cardeal Schönborn, penso que poderá ser, penso não, tenho a certeza, que são instrumentos muito úteis, sobretudo nestes tempos de inverdades e de relativismo da verdade. Nós podemos ter a certeza que podemos confiar em algo, penso que encherá de alegria esta nossa juventude, que é confrontada com uma multiplicidade de elementos, de propostas, de formas e vivências de estar nesta vida. Ora, com esta bússola segura, que é o Catecismo e o Catecismo Jovem, o UCAT, penso que eles poderão nortear com certeza ainda mais eficazmente e profundamente a sua vida. Começámos a falar do ano da fé, de facto estamos no ano da fé, ele começou há poucos dias, e estamos ainda em pleno período do Sínodo dos Bispos, que começou no dia 7. Portanto, este ano vai ser um ano para caminhar contra a corrente e não para nos deixarmos ir nesta corrente, que de facto é forte e que leva muita gente. As pessoas dizem muitas vezes, pois a Igreja tem que se adaptar, a Igreja tem que mudar, mas a verdade é esta, quer dizer, não é a Igreja que tem que mudar ou que tem que se adaptar, porque a Igreja não pode mudar. A doutrina da Igreja é a doutrina de Jesus Cristo, foi há 2000 anos, e portanto nada vai mudar, portanto quem tem que se adaptar somos nós. Portanto, e neste ano da fé seria bom que de facto todos fizéssemos um esforço para mudar, para nos adaptarmos, portanto, à nova realidade. Ouve-se muitas vezes esse chavão, a Igreja tem que mudar. Eu penso que não é a Igreja que tem que mudar. Neste momento o que precisa de mudar urgentemente é o nosso mundo. Porque o nosso mundo está-se a perder, e perdeu-se porque, ou perde-se porque perdeu a Deus. Não há volta a dar-lhe. Tiramos Deus do horizonte de vida e não sobra nada. O Santo Padre dizia na homilia da abertura do ano da fé, vivemos num tempo de vazio e este ano da fé não tenhamos ilusões. Será uma peregrinação crente pelo deserto espiritual da humanidade, do homem e do mundo contemporâneo. E nós temos que ter esta noção bem clara. Os tempos não são fáceis. Temos que ter esta noção bem clara de que o mundo de hoje é desafiante. Temos que ter a noção bem clara de quem somos e a quem servimos. Será o mundo que tem que pautar a agenda da Igreja? Ou será a Igreja que tem que propor ao mundo um novo estilo de vida, o estilo de vida de Jesus de Nazaré? Repropor o Evangelho na sua autenticidade e na sua beleza? Porque o mundo de hoje, julgo, e o Santo Padre tem-no referido, já não vai por grandes raciocínios. Olha com relativismo para os testemunhos, O mundo de hoje precisa de se renovar e precisa de se encontrar com a beleza da fé. Ou os cristãos, ou a Igreja sabe propor a vida da fé não como um fardo pesado que limita a liberdade moral de cada um, mas como um encontro pessoal com Jesus Cristo que embeleza a nossa vida, ou então este ano estará perdido. O nosso bispo, o Sr. Dom Virgílio, propôs na sua carta pastoral a alegria de crer e o entusiasmo de comunicar a fé, que apresentássemos precisamente a fé desde esta perspectiva. A beleza da fé. É belo ser cristão, é belo ter Deus no coração. Deus em nós opera-nos uma mudança transformante da nossa vida, ajuda-nos a ver a vida com outro olhar, sob outro olhar. E no meio deste mundo precisamos deste olhar novo que os cristãos podem dar à sociedade. Penso que é o grande contributo. Não dizer o que a sociedade quer. Ter a coragem de ser profeta. Ter a coragem de ser audaz. Ter a coragem de ser contracorrente. E digo-lhe, estou convencidíssimo que nos tempos recentes da história da Igreja e da história das ideias, não houve tempo em que a clivagem entre aquilo que pensa o mundo e aquilo que a Igreja propõe fosse tão vincada. Hoje, ser-se cristão é, com toda a certeza, ser-se diferente. Não tenhamos a pretensão. Não podemos servir a dois senhores. Santo Agostinho dizia, no século V, que neste mundo só há dois tipos de pessoas. Os que amam a Deus ao ponto de desprezarem, entre aspas, esta vida, ou os que amam esta vida ao ponto de desprezarem a Deus. Nós temos que ter esta noção clara. Hoje, este caminho bifurcado apresenta-se diante de nós. Nunca como hoje a Igreja tem necessidade de mostrar a autenticidade da fé, e essa autenticidade da fé imediatamente implicará uma mudança radical da forma de ver do mundo. E o nosso problema, e digo envergonhado, é que a Igreja que somos, leigos e ministros sagrados, com medo da crítica, cala a palavra de Deus, renuncia à sua dimensão profética e prefere ajustar-se ao mundo para não ser crucificado. Ora, há 2000 anos o amor apareceu ao mundo e foi crucificado. Não há outro caminho para os discípulos de Cristo, senão, na verdade da fé, aceitarem a cruz. Francisco, o sínodo, tanto dos bispos que está a decorrer, que falei há pouco, diz o Santo Padre, Bento XVI, que esta nova evangelização, que no fundo é o tema do sínodo dos bispos, que começou exatamente há 50 anos com o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II abriu as portas, portanto, à santificação de todos nós. Portanto, e aqui é todos. Só fica de fora quem quer. Portanto, concorda perfeitamente com isto, não é? Sim. A nova evangelização, ou seja, é preciso aqui distinguir sem separar o que é nova evangelização, como é que ela se relaciona com o mandato missionário de Jesus Cristo e de por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nova evangelização, sim, podemos dizer, e o Santo Padre tem-no referido, nasce, ainda que de forma embrionária, com o Concílio Vaticano II, ou seja, com esta renovada posição da Igreja em relação ao mundo contemporâneo, no diálogo com os homens do nosso tempo. Nós sabemos, o Papa João Paulo II, em 83, em visita apostólica ao Haiti, usou pela primeira vez esta expressão nova evangelização e definiu nova nos métodos, nova no ardor, nova no elan missionário. A nova evangelização é a evangelização daqueles que, tendo sido batizados, perderam o dom da fé. A Igreja continua a apostar na evangelização chamada ad gentes, ou seja, a evangelização missionária para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, aquilo que nós habitualmente conhecíamos, as missões, não é? Os missionários que partiam para terras longínquas anunciando o Evangelho. Nós temos a evangelização chamada pastoral ordinária, ou seja, esta que nós aqui exercemos nas nossas comunidades, a santificação dos fiéis, os sacramentos, a catequese, etc. E o Santo Padre, João Paulo II, forjou este conceito para indicar, no dia, nos tempos que correm na nossa Europa e também nos Estados Unidos, Nos continentes de velha tradição cristã, o fervor missionário perdeu-se, sobretudo naqueles que, tendo sido batizados, renunciaram à fé, vivem de forma indiferente à sua fé. E por isso urge uma nova evangelização, uma nova forma de evangelizar, sendo que o conteúdo da evangelização, como disse há pouco, é sempre o mesmo. A doutrina de Cristo permanece imutável ontem, hoje e sempre. É preciso uma nova forma de anunciar. A linguagem, o ardor, os métodos, os meios que nós hoje utilizamos, tudo isto tem que ser novo e tem que apostar naquilo que o mundo propõe. A Igreja tem que estar nos fóruns em que o mundo está, tem que saber descer ao mundo. Essa foi a grande revolução copernicana, diríamos assim, do Concílio Vaticano II. A Igreja sair de si mesma e ir ao encontro do homem, como Cristo fez. Ir ao encontro do homem onde ele está, não ter medo de sujar as mãos, como nos convidava o Cardeal Ravasi ainda em maio em Fátima, e ir ao encontro daqueles que andam longe, que se afastaram, que deixaram esfriar o dom da fé. Por isso, nova evangelização é uma intuição fundamental e temos que, nestas nossas paróquias, pontuar a nossa ação pastoral através destas iniciativas também. Às vezes é cedo demais para voltar atrás, e o tempo também é inverso à nossa vontade. E às tantas, o que nos atrai já não é verdade, porque é fácil não estar marcado, e é tão fácil seguir o caminho errado. Por não saber dizer se é aqui que me quero, por não saber fazer, trago a voz nos meus braços e abraço a voz do meu canto. Às vezes eu não salto, com medo de voar. Às vezes eu não sonho, com medo de acordar. Às vezes eu não canto, com medo de me ouvir. Às vezes eu entendo que é apenas um momento e o melhor há de vir. Eu não salto, com medo de voar. Às vezes eu não sonho, com medo de acordar. Às vezes eu não canto, com medo de me ouvir. Às vezes eu estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira Norte, no acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosas, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. O objetivo desta conversa é dá-lo a conhecer os nossos ouvintes e, de modo particular, aos residentes nestas paróquias. Francisco, há pouco falávamos, portanto, da nova evangelização. O cardeal prefeito para a Congregação dos Bispos disse agora neste sínodo: a qualidade da nossa evangelização depende da nossa união com Deus. Que comentário lhe merece? O Sr. Cardeal Marc Olé, cardeal presidente da prefeito da Congregação para os Bispos, falou daquilo que do centro da nova evangelização, neste, salvo erro, foi no segundo ou no terceiro dia da aula sinodal, em que ele narra esta, define esta necessidade do encontro pessoal com Cristo para a evangelização. Sem a evangelização, toda ela parte de Cristo. Quem evangeliza é o Senhor Jesus. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Nós não temos a pretensão de nos substituirmos a Deus. Não. É Deus através de nós quem toca o coração das pessoas. Aquilo que falávamos há pouco, quando falávamos da minha história vocacional. A Igreja serve como sacramento universal de salvação. Assim define a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. A Igreja é sacramento, sinal invisível de uma graça, sinal visível de uma graça invisível. É sinal para este mundo da salvação oferecida a toda a gente, da vocação universal de santidade, como há pouco o Armando referiu. E por isso, só o encontro pessoal com Jesus Cristo é que é determinante. Nova evangelização, engana-se quem pensa que é fazer coisas, proporcionar muitas atividades, correr num ativismo desenfreado e numa busca desesperada de iniciativas e novidade. A novidade é Cristo. A boa nova é o Evangelho de Jesus Cristo, não é outra. Não confundamos os meios com os fins. Os fins são, o fim é sempre um, último, único, Jesus Cristo e o seu Evangelho, a sua palavra libertadora. Os meios para lá chegar é que podem divergir e a nova evangelização ocupará este setor da pastoral da Igreja, que se preocupa também com a forma de chegar ao homem contemporâneo, o mesmo Evangelho de Jesus Cristo. Francisco, uma das coisas que o Papa diz para vivermos bem o ano da fé é portanto, viver bem a Eucaristia. O que é que nos pode dizer? O que é que devemos fazer para viver bem a Eucaristia? Desde início, nós vemos nos Atos dos Apóstolos como a comunidade cristã se reunia ao domingo para celebrar o dia do Senhor. Vemos desde início os padres da Igreja a referir que a Eucaristia não é uma das dimensões constitutivas da Igreja. Não. A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. Próspero da Quitânia, esta definição. A Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Ora, a vida cristã é uma vida eucarística. Não podemos ter a pretensão de que sem a participação na Eucaristia e sem renovarmos a nossa participação ativa, conforme nos pede o documento litúrgico do Concílio Vaticano II, ou Sacrosanctum Concilium, nós conseguimos manter a nossa vida. Eu gostaria de fazer um ato de fé e acreditar que não consigo, nunca mais irei colocar gasóleo no meu carro. Gostaria de fazer este ato de fé. Nunca mais vou colocar gasóleo no meu carro. Mas eu sei que ele vai parar daí a pouco tempo. Ora, sem vida eucarística, a minha vida cristã regride. É que não fica na mesma. Regride. Sem participação na Eucaristia, sem uma busca para ouvir o que o Senhor tem para dizer para mim, porque aquela palavra é para mim, hoje, no concreto da minha história, aquela palavra encontra-me, alcança-me no contexto existencial em que estou. E depois, sem unir-me a toda a Igreja, unir-me ao sacerdote que leva em seu e meu nome a ação de graças a Deus e mola o Cordeiro, oferece em sacrifício Jesus para salvação minha, sem fazer esta participação íntima, interior, e atenção que o Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, ao falar sobre a participação interior, remete-nos participação ativa, remete-nos sobretudo para esta participação interior e nós vemos a qualidade da nossa vida eucarística. Estou convencido que se há igreja, há ao fundo da igreja, no final da missa, nós procurássemos aos fiéis, digam lá, qual foi a primeira leitura? Qual foi a segunda leitura? Ninguém sabia. Uma esmagadora maioria se tinha esquecido. Porque entra por um ouvido e sai por outro. Não nos encontramos com Deus e a Eucaristia tem que ser esse encontro existencial vivo com Deus que se me alimenta pela palavra, pela mesa da palavra e pelo pão da vida. Por isso, nova evangelização é a Eucaristia, vivida, celebrada, corretamente. Francisco, pronto, tocou aí num ponto que, pronto, que eu estou plenamente de acordo e que isso também, também acontece comigo, que eu acho que o maior perigo que nós corremos de não aproveitarmos bem as Eucaristias é, de facto, as nossas distrações. Eu penso que muitas vezes nós vamos para a Eucaristia sem saber bem o que é. Vamos ali para um ritual, estamos distraídos, é outro que nos distrai, pensamos noutras coisas e esquecemos que, de facto, a missa é uma oração contínua, desde o primeiro minuto até o último. E se, de facto, nós conseguíssemos interiorizar aquilo que o sacerdote diz e aquilo que nós dizemos, eu acho que nós vinhamos extremamente enriquecidos e cheios de graças pela nossa participação. O que acontece é que muitas vezes acontecem estas coisas, é que nós não vivemos verdadeiramente a Eucaristia. E este penso que era um grande esforço que todos nós devíamos fazer e temos que fazer, porque do contrário vamos, mas conforme vamos, quase assim vimos, não é? Porque... E se eu não saio diferente da missa, ela não valeu para mim. A missa é sempre válida, claro. O sacerdote celebra em comunhão com a igreja, ela é sempre válida. Mas ela também tem que ser válida para mim. E se eu não venho diferente de cada missa, se cada Eucaristia para mim não é um encontro existencial, vivo com Jesus, que plasmou a minha vida, que modificou, que me falou ao coração, que me trouxe a paz, não valeu para mim. Quão importante seria que aqueles que deixámos em casa... Sim, porque grande parte dos católicos que vão à missa ao domingo deixam muita gente em casa, na família, o marido, a esposa, o filho, o neto, que não liga a nada disto. Quão importante era que ao chegarem a casa, essa gente que ficou, que vive indiferente da sua fé, se questionasse, porquê é que ele vem assim? Os problemas vieram na mesma, pois claro, nós não temos soluções mágicas. Mas aquela pessoa veio diferente. E eu penso que a forma como saímos da igreja, tão taciturna, parece que foi tudo com cara de Sexta-feira Santa. A forma como chegamos a casa e como não damos testemunho, há de levar os outros a questionar, afinal, aquilo não é tão bom assim. Porque se fosse bom, vinham diferentes. Nós precisamos, em cada Eucaristia, através do encontro com Jesus, voltar para casa e para o nosso mundo diferentes, porque encontramos a Cristo. Como aqueles discípulos de Emaús, que depois de se encontrarem com o Senhor, foram para Jerusalém anunciar, vimos o ressuscitado. O problema, a grande tragédia eucarística é esta. Uma Eucaristia que termina no ida em paz e o Senhor vos acompanha, amém, e que não se leva para a vida, é uma Eucaristia morta, é uma vida cristã inexistente. A nossa progressão é lenta e é uma coisa que nós não vemos assim de um dia para o outro e leva muitos anos... Fazendo um esforço de estar, portanto, de ir à Eucaristia com frequência e de estar atento e de nos confessarmos com frequência. Portanto, nós vamos melhorando, mas, enfim, não é também uma coisa que a gente possa ver de um dia para o outro. Leva muitos anos a vermos os nossos progressos. Agora, há pouco, quando eu dizia, é que, de facto, nós vamos e vimos e, muitas vezes, portanto, estas distrações... também não nos ajudaram a nada, era também neste sentido, é que nós podemos entrar ao mesmo tempo que entra um familiar ou um amigo nosso, ou quem quer que seja, e podemos sair no mesmo minuto, e as graças que um recebe podem não ter nada a ver com as do outro, portanto depende da nossa disposição, depende do nosso esforço, porque pronto, nós seremos recompensados em face também do esforço que nós fizemos, da atenção que tivemos e da forma como participámos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque Claro que o esforço humano, o esforço pela atenção, claro que o desejo humano de se encontrar com Deus é determinante, mas não chega. Não chega. A graça de Deus viva e eficaz nos sacramentos, particularmente na Eucaristia, tem o condão de fazer assumir, sim, o nosso desejo de Deus, o nosso esforço humano, mas de o superar. É interessante ver na história dos santos a quantidade de santos que, precisamente numa Eucaristia, numa celebração, sem estarem para ali virados, diríamos assim, se encontraram com Jesus e mudaram as suas vidas. Ainda este mês de outubro celebramos São Francisco de Assis, que se converteu a ouvir um sermão numa Eucaristia sobre a entrega dos bens aos pobres. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E aquela palavra desafiou. Ele não estava para ali virado. Ainda recentemente, há tantas histórias, saiu um livro da princesa de Itália, Alessandra Borghese, com um novo olhar, em que ela narra a história da conversão dela e que nos diz precisamente isso. Foi numa Eucaristia que ela foi, sem vontade nenhuma, que através da beleza da Eucaristia, através da beleza da palavra que foi proclamada, ela se encontrou com Jesus. Sim, nós temos que colocar o nosso esforço humano. Sim, nós temos que abrir o nosso coração à graça de Deus. Mas não tenhamos ilusões. Deus excede-nos. Deus excede-nos. A misericórdia de Deus, que nos quer abraçar, que nos quer chamar para Ele, acaba sempre por nos surpreender. E que bom que era que os nossos cristãos fizessem de cada Eucaristia uma surpresa de Deus. Senhor, o que tens hoje para me dizer? Seria a pergunta que cada cristão havia de fazer no carro ou a pé quando se dirigia para a igreja. Senhor, dou-te graças por aquilo que me falaste. Ajuda-me a vivê-lo. Seria a oração que os cristãos deviam de fazer quando regressam da igreja para as suas casas. Cada Eucaristia tem que ser para nós surpresa. Eu penso que é este reavivar da fé na Eucaristia que o ano sacerdotal nos convida, que o Papa nos convida a fazer. Reavivar. Nós caímos na rotina, nós caímos na mesmidade, nós caímos naquele dinamismo morno da vida cristã e a Eucaristia deixou de ter fruto. Então há que reavivar. Ali dançai com elas. fecho os olhos e adormeço. Francisco, entramos na parte final, e esta parte final já é muito curta. Eu vou pegar ainda nas suas palavras anteriores. E dizia que São Francisco de Assis, creio que era isso, que numa homilia se converteu. Portanto, as mudanças de vida, de facto, às vezes acontecem quase que repentinamente. Eu, há poucos dias, li uma notícia que era mais ou menos isto. E assim, laconicamente, uma pessoa estava presa em Espanha, ele não era espanhol, mas estava numa cadeia e alguém lhe levou um livro. Ele leu aquele livro e, de facto, a vida dele modificou-se. Portanto, ele hoje está em liberdade e passou a fazer uma vida totalmente diferente do que fazia. Portanto, ele gostou imenso do livro que lhe levaram e a pessoa que lhe deu esse livro acabou por lhe levar outros e ele, enquanto esteve na prisão, foi lendo vários livros. Entretanto, ele lia e ia passando esses livros também a outros presos que iam lendo e que iam ficando com eles. Portanto, gostavam, em princípio gostavam e ficavam com eles. Portanto, isto é para dizer, portanto, não há dúvida nenhuma que todos nós somos muito influenciáveis e com pequenos toques. Eu volto a falar nos empurrões, nos toques, como pequenos toques nós podemos de facto mudar muito na nossa vida, e este ano da fé é exatamente para que a gente dê pequenos toques em nós e nos outros, para que nos possamos modificar, alterar, melhorar um pouco a nós e aos outros. Se quiser comentar este assunto, pode comentar, mas entretanto eu coloco outra questão. Muitas vezes nós encontramos pessoas que nos dizem: ah, mas eu, pronto, eu não tenho capacidade, não sei o que é dizer às pessoas, e pedir-lhe também que desse uma palavrinha, portanto, aqueles que se inibem, porque, no fundo, às vezes uma pessoa pode nos ouvir melhor, se calhar, pode-lhe tocar mais, sendo uma destas pessoas que diz que, se calhar, não sabe o que é que lhe há a dizer, e com palavras dela pode, de facto, fazer um trabalho, se calhar, melhor do que um outro que tenha uma vida até mais espiritual. Sem dúvida. Eu acho que nós todos conhecemos pessoas que têm sempre obras em casa. Eu tenho um tio meu que a casa dele parece sempre um estaleiro, porque se não é um quarto, é uma marquise, não é uma marquise, é uma varanda. Anda sempre com obras em casa. Porquê é que eu me sirvo desta imagem? Porque a vida cristã, um cristão também tem que ter obra, tem que ter sempre obras em casa. Nós, cristãos, estamos em conversão permanente. Aliás, se não estivermos em conversão permanente, podemos gravar isto: estamos em deformação permanente. Ou eu todos os dias me converto um pouco mais ao Senhor, ou todos os dias procuro iluminar a minha vida com a verdade do Evangelho, ou então nada feito. Este ano da fé penso que será uma oportunidade rica para isto. E eu penso que muito desta inibição que me falou de pessoas que até gostavam de ser missionários, até gostavam de ter uma alma de apóstolos, até gostavam de ir ao encontro, até gostavam de testemunhar mais, mas se inibem porque pensam assim: eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho as minhas dificuldades, quem sou eu para andar aqui a propor o quê? Eu penso que nós, cristãos, temos uma grande mais-valia a dar ao mundo se testemunharmos que somos miseráveis, pecadores, gente pobre, mas gente que se sabe amada por Deus, abraçada pela misericórdia de Deus. Não esqueça o Papa João Paulo II, que propôs e consagrou este mundo, este terceiro milénio, à divina misericórdia de Deus, e dizia que o mundo tem necessidade de gente que fale da misericórdia de Deus, que seja sinal da misericórdia de Deus. Eu penso que neste ano da fé o Papa Bento XVI também nos convida a vivermos este dinamismo de conversão permanente, de gente que sabe que é pobre e frágil, que sem Deus nada consegue, mas com Deus tudo pode, tudo suporta, e por isso eu penso, tenho a certeza, que neste ano da fé, este dinamismo missionário que os nossos cristãos precisam de ganhar, se pode fundar nesta experiência da misericórdia de Deus. Eu não merecia ter fé. Eu não merecia ter as graças que tenho. Eu não merecia ser tão amado por Deus porque sou ingrato pelo meu pecado, pela minha fragilidade. Mas porque eu me sinto amado, perdoado, redimido em Cristo, porque eu sinto que o amor de Deus vence e é maior do que todo o meu desamor, eu sou chamado a comunicar este amor que perdoa. Não devemos partir para a missão com o nariz levantado, considerando-nos superiores aos outros. Não, somos servos, servidores, diáconos. Diácono significa servidor. Servidores dos outros, servidores de todos aqueles que estão ao nosso lado. E, portanto, sem peneiras, com simplicidade, anunciar o Evangelho da Misericórdia, propor o caminho da fé, um caminho de beleza espiritual a que o Senhor nos chama. Francisco, propor os pais, ao que diz os pais, diz outra pessoa, mas penso que os pais são os responsáveis, não penso, tenho certeza, são responsáveis pelos filhos. Qual é a idade ideal para os pais falarem de Deus aos filhos? Olha, a idade ideal para que os pais comecem a evangelizar os filhos é desde o dia do casamento. Há uma pergunta no casamento, os filhos ainda não existem, que diz assim: estás disposto a receber amorosamente os filhos e educá-los segundo a lei de Deus? Pronto. Sim, estamos. A partir daquele momento, eles, ainda não sendo pais de sangue, já são pais interiormente. E a partir daquele momento têm que começar a evangelizar os filhos. Se os filhos forem queridos e desejados, se os filhos forem um dom de Deus, estáis dispostos a receber os filhos como dom de Deus? Se os filhos forem assumidos na vida do casal como dom de Deus, já estamos a evangelizá-los. Mesmo sem dizermos nada. Se toda a maternidade, toda a experiência de maternidade for vivida desde esta ótica, já estamos a evangelizá-los. Se os miúdos, desde bebés, forem sentindo que o Senhor Jesus os vai amando através do amor dos pais, já estamos a evangelizá-los. Se assim que eles começam a dizer as primeiras palavras, nós também começamos a ensinar as primeiras orações. Eu não me esqueço que a minha mãe, com pouquíssimo tempo, me ensinou o Anjo da Guarda, que aprendi a dizer quase ao mesmo tempo que aprendi a dizer pai e mãe, que era a grande oração que, as crianças aprendem antes, e espero que hoje o continuem a fazer. Portanto, a fé bebe-se com leite materno e tem que ser desde o início. Claro que depois virá a catequese, claro que depois virá a adolescência e as suas crises e a necessidade de acompanhamento, mas desde o início. Que bom que era que os nossos casais, quando se apresentam na igreja à face do altar, sentissem este desejo de querer receber os filhos como dom de Deus e educá-los na fé. Francisco, era agradável continuar a conversa consigo, mas o nosso tempo acabou. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 12 dias, à mesma hora, se Deus quiser.